verdade, ele tem a verdade. O esforço se vê na mão, o sorriso é coisa rara do caboclo do meu sertão. Ele enfrenta o tempo disposto, não conhece a recessão. Ele briga com a natureza no inverno e no verão. São as qualidades natas no caboclo do sertão. Respeita a cobra do mesmo, não aceita provocação. Medo não tem vivência no caboclo do sertão. Só a saudade é que mata o homem deste rincão. Bastante somente deixar o seu pedaço de chão. É quando os olhos marejam no caboclo do sertão. No semblante ele tem a verdade. O esforço se vê na mão. O sorriso é coisa rara no caboclo do meu sertão. Ele enfrenta o tempo disposto, não conhece a recessão. Ele briga com a natureza no inverno e no verão. São as qualidades natas do caboclo do sertão. Tem amor e ninguém sabe, tem tristeza e ninguém vê. Tem carinho a sua moda pra ninguém compreender. Por aí está se vendo que também tem coração. É a rudeza nativa no caboclo do sertão. É a rudeza nativa no caboclo do sertão. No semblante ele tem a verdade. O esforço se vê na mão. O sorriso é coisa rara no caboclo do meu sertão. Ele enfrenta o tempo disposto, não conhece a recessão. Ele briga com a natureza no inverno e no verão. São as qualidades natas do caboclo do sertão.